caseiro, diminui o álcool. Troquei até as rodas do meu carro. Supermercado, troquei a lista. Tem caixa de leite no lugar da caixa de latinha. Sou exemplo da casa, tem dois pequenos na área. Todo meu tempo agora é só deles, dos dois e da mãe. E o carrinho na areia, tô mudado, tô feliz, dá pra ver. Quando tiver filho, cê vai entender. Dá garrafa pra mamadeira, dá varada pra pula, pula. E o carrinho na areia, tô mudado, tô feliz, dá pra ver. Quando tiver filho, cê vai entender. Da casa, tem dois pequenos na área. Todo meu tempo agora só deles, dos dois e da mãe. Destilador, yeah, yeah. Da garrafa pra mamadeira, da balada pra pula, pula. E o carrinho na areia, tô mudado, tô feliz, dá pra ver. Quando tiver filho, cê vai e o carrinho na areia, tô mudado, tô feliz, dá pra ver. Quando tiver filhos, todo mundo com a mãozinha pra cima aqui, vai, vai. Da garrafa pra, da balada pra, pula, pula, e o carrinho.